Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador. Lembrando, ouvinte, que você pode nos ouvir pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. Baixa lá, é leve e rápido. Depois clica em Rádio Mackenzie na opção. Coloca o seu fone onde você estiver. Você pode ouvir a gente na rua, no ônibus, em casa. Então, baixa lá, já disponível em Android e na Apple TV Mackenzie. Então, vamos começar com a bancada, né? Nessa sexta-feira bem animada. Para fechar a semana, aqui à minha esquerda, boa noite, Juan. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. Tudo tranquilo? Qual que é seu destaque, Juan? Meu destaque é Michel Bastos pediu para ser negociado. É, vamos falar de São Paulo aí. Michel Bastos causou com a torcida ali, né? Falar que de ser negociado, mas a gente vai comentar. A minha diagonal esquerda, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a derrota. Na verdade, não é destaque, né? Mas tudo bem. Derrota do Santos, o Internacional no Sul. O Inter, que não vencia 14 jogos, conseguiu a vitória. É, jogo muito polêmico que a gente vai comentar aqui. À minha frente, Arthur. Boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, ouvinte. Sexta-feira é dia de aproveitar. E meu destaque hoje vai para a vitória do brasileiro e também mackenzista, Daniel Dias, nos 200 metros nas Paralimpíadas. Boa, natação aí, Paralimpíadas também vai estar aqui no programa. E para fechar a bancada, Rafaela, boa noite. Boa noite, gente. O meu destaque hoje, ao contrário do guia, a vitória do todo-poderoso Corinthians. Então vamos falar de Corinthians, pode tocar o hino. Um dia eu sou filho do Paulo Paulo. É, já vamos falar do Coringão, que venceu ontem o Sport em Itaquera por 3-0. E foi um bom jogo, né? Foi, Corinthians... Reatou amor com a torcida um pouquinho? Não sei se chega tanto, apesar do resultado de 3-0 ser um resultado, um placar expressivo. Quem viu o jogo não se convenceu. Tudo bem, o segundo tempo foi... O Corinthians realmente jogou muito melhor que o Sport, conseguiu dominar as ações, mas o primeiro tempo foi pífio. Quem esteve lá no estádio, quem assistiu pela TV, ficou muito, muito, muito bravo, muito nervoso, principalmente os torcedores corintianos, né? E o Corinthians não conseguia trocar três passes, mas no segundo tempo melhorou e conseguiu construir um bom resultado. Em relação a público, esse foi o segundo jogo de pior público. Foram apenas 24.360 pessoas, o que para um padrão Itaquera, como eles dizem, um padrão Arena Corinthians, é muito pouco. E o outro, o pior público esse ano tinha sido contra o Vitória, que foi há duas rodadas. Exato, se eu não me engano. Foi 20 mil pessoas e 200. Sim, 200, então, assim. Além do... Tudo bem que o horário não é um horário... Durante a semana, durante a noite, não é muito convidativo, mas o público realmente não tem comparecido muito pelo desempenho do time em campo. Mas 24 mil eu não acho pouco, é que a gente fala porque a gente está acostumado que a torcida do Corinthians enche bastante Itaquera, mas 24 mil eu não acho pouco para um jogo 7h30, quinta-feira. Concordo, é um bom público, a gente diz que é pouco comparado aos outros públicos que o Corinthians costumava levar. Parece que o Elias está conseguindo provar aquela... Aquilo que ele disse, né? Tá virando a torcida, tá parecendo com a torcida do São Paulo. Vocês concordam? Não. Não, isso não. Não concordo. É, não sei se chega tanto, porque 24 mil, como o Vinícius falou, é um público bom. É alto pro Brasil. O público. Sim, o Corinthians tem a melhor média de público, se eu não me engano. Eu acho que o Palmeiras... Com esse jogo, o Palmeiras passou. Mas, bom, Palmeiras e Corinthians se mantêm como as melhores médias. Sempre durante o campeonato, então chegar na torcida do São Paulo, que não tem uma média muito boa, eu acho que ainda não, mas realmente tem caído bastante o interesse da torcida corintiana pelo time. E mesmo o Corinthians estando no G4, né? Sim. E agora tá a 3 pontos do quinto colocado, com a derrota do Santos, que a gente vai falar mais pra frente, mas com a derrota do Santos, Corinthians, 4 pontos na frente. Então se mantém mais, no mínimo mais uma rodada, né? Mesmo com derrota. Eu queria falar, meus amigos agora vão me atacar, né? Eu queria falar do Cristóvão Borges, né? Pode falar. Ele tem 59% de aproveitamento, apesar de tudo. E outro, esse aproveitamento não são jogos fáceis, apesar de tudo. É o Campeonato Brasileiro. Ele tem 59% de aproveitamento nos jogos. Acho que o Corinthians está. O primeiro tempo foi muito mal, mas no segundo tempo acho que ele mexeu bem. O Marlone, principalmente, cresceu de produção, deu 2 assistências. E o Corinthians jogou muito bem o segundo tempo. Acho que o principal problema do Corinthians é o elenco. O time ontem que jogou eu achei fraco, não achei forte. E as opções que ele tinha também não são muito boas, assim, no banco de reservas. Só para devolver aí, Vinícius, o Dunga na seleção tinha 60% de aproveitamento. Mas só aproveitamento que aí, semelhante. Mas só que aí você tem que ver os jogos que ele pegava, né? O Dunga pegava Haiti, Peru. Ele perdeu o Peru. O Cristóvão Borges pegou o Campeonato Brasileiro, que é difícil. Mas 60% jogando mal não agrada a torcida. Sim, eu acho que é exatamente esse o ponto. O que desagrada não é nem o desempenho, porque os resultados do Corinthians são bons, tem conseguido bons resultados, é o único time que não perdeu em casa ainda esse ano. Exato. Porém, o que o time desenvolve dentro de campo não agrada. Falando, ligando essa questão do Vini, que fala, elogia o Cristóvão Borges e tudo, eu queria ligar o fato do que o Gui falou, se ainda não é um reflexo do que o Tite deixou para que ele continuasse trabalhando. Acham que se o Cristóvão Borges tivesse pegado o time do Corinthians, vindo de um outro treinador que não o Tite, ele conseguiria fazer o mesmo trabalho? Eu acho que ele já chegou sendo criticado, primeiro de tudo. Ninguém queria o cara. É porque é muito torcedor do Corinthians queria, a diferença. Então ele já chegou totalmente. Chegou com a sombra do Tite. Podia ser qualquer treinador ali. Substituir o Tite não. Tudo bem, mas só que ele era um nome. Fogueira, né? Ele era um nome que ninguém queria. Ninguém esperava, Cristóvão. Alguém esperava. Eu não esperava. Tem torcedor hoje pedindo a demissão do Roger no Grêmio pra ele vir pro Corinthians. Tá uma confusão. Então ele já chegou sendo criticado. E fora que teve um monte de negativa de uns técnicos que foram. E muitos. Mesmo assim, o elenco dele, muitos jogadores ainda acabaram saindo. Então acho que a gente tem que também exaltar um pouquinho o trabalho dele. Sim. Porque muitos jogadores saíram mesmo com ele no comando. Vocês falaram de elenco, falando também do jogo de ontem. Uma surpresa boa pro Corinthians foi a contratação do Gustavo, que substituiu o Marquinhos Gabriel, né? Marquinhos Gabriel que de última hora foi cortado devido a uma gripe. O Gustavo jogou muito bem. Ele segurou bem a bola. Ele foi um dos responsáveis pela mudança de desempenho do primeiro pro segundo tempo. Primeiro tempo o Corinthians não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo trocar passes. E com a entrada dele, conseguiu desafogar. Tanto que logo o primeiro gol do Rodriguinho, que ele participou de uma forma indireta, tudo bem que a assistência foi do Marlone, mas que ele participou sim, foi logo aos 2 minutos do segundo tempo. Então já houve sim uma mudança no esquema do time jogar. Sim. E eu que falei mal do Léo Príncipe ontem, né? Jogou muito bem. O Magrão tá de sacanagem, tá de brincadeira comigo, goleiro do Esporte ontem, né? Nossa senhora. Lance que tava 2-0, já que ele socou a bola, foi pra trás. E ele deu sorte, que a bola pegou na outra mão dele e acabou sobrando limpa pra ele. Mas falando um pouco sobre o Léo Príncipe, desculpa rapidinho, eu não sei se vocês viram a entrevista que ele deu pós-jogo, foi uma entrevista que eu achei muito interessante. Perguntaram pra ele sobre o desempenho, ele falou que gostou muito do desempenho dele, não queria exaltar aquela partida em específico por conta do gol, mas que gostou do desempenho, mas que aceitaria, obviamente, não tem nem como falar contra, mas um retorno do Fagner à titularidade. Então achei que foi, pelo menos no discurso, interessante. Substituiu bem e com a cabeça no lugar, né? Não deixou uma série boa de jogos que ele teve subir a cabeça e querer falar alguma besteira que pode queimar o futuro dele. Inclusive porque ele disse que tem o Fagner como ídolo. Então, o respeito, com certeza, eu vi essa entrevista também. E ele deixa bem nítido essa questão de respeito com a posição que é do Fagner. Sim, com certeza. É titular absoluto, Fagner. Falando do jogo ontem, não sei vocês, mas achei que o primeiro tempo do Corinthians estava muito lento. O Corinthians não estava conseguindo criar, trocava passes só no seu campo defensivo, não conseguia trocar passes, a transição, né? Exato. O Sport perdeu vários gols, o lance do Diego Souza, né? Sozinho, que o Cássio defendeu. O Sport conseguiu ter uma maior posse de bola, conseguiu ter chances, mas não aproveitou. No segundo tempo, o Corinthians jogou muito bem no segundo tempo. O Sport teve uma chance só e já estava 3-0. Em relação à entrevista e também ao Gustavo, eu vi uma entrevista que ele deu. Ele chorou, né, depois do jogo. Ele ficou emocionado por ter vestido a camisa do Corinthians, falou que os pais dele estavam na arena, que os pais são corintianos. E eu acho legal isso, quando o jogador ele veste a camisa e você percebe que não é só por conta do dinheiro, ou mesmo por conta da oportunidade, como ele ainda é muito novo. E eu achei bem legal esse posicionamento dele. Mostra a vontade, né? Exatamente, a paixão, né? Quando... É que também o Gustavo tem uma história diferente, né, no futebol. Ele não passou pelas categorias de base, ele foi, jogava na várzea, subiu, então está realizando um sonho de moleque aí, tá, representou muito bem ontem. Imagina você, Rua, jogando pelo seu time, ia ser uma alegria. Seria sua demais. Sua família toda lá, Jesus amado, mal sabe o torcedor. Seria. O Vini Henrique é um grande admirador do meu futebol. Mas ele não mexe, admite. Ele não admite. Matador. Qual a sua posição? Eu sou atacante. Ele é o pedala, é o triatleta. Pedala, corre. Pedala, nada. Como é que é? Perdeu a piada. Você vê que tá sem argumentos, né? Não tem argumentos pra criticar pedala, meu futebol. Corre, nada. Bom, depois dessa piadinha ruim, né? Vamos falar do São Paulo. É, errou. Então toca o hino do São Paulo, Flavião. O tricolor paulista com novidades na direção. Marco Aurélio Cunha é o novo diretor executivo, mas fechou o contrato até o fim do ano porque não quis fazer um contrato muito longo, né? E por causa de todas as dificuldades. O que vocês podem falar do Marco Aurélio Cunha? Pode falar, Rafa. Eu acho que, talvez não, não sei, eu acho que o torcedor também não tem muita predileção nesse tipo de cargo e etc. Mas o Maicon, zagueiro, elogiou, falou que é uma pessoa vitoriosa por conta de ter passado pelo clube de 2006 a 2009. Tem bastante história. Exato, e ter conquistado alguns títulos importantes, né? Então, eu acho que... tá tudo bem. Eu acho que nesse momento que a torcida do São Paulo tá tão desconfiada da diretoria... A torcida pediu ele, né? Então, um cara que se identifica tanto com o clube vai ser bom pra torcida também voltar a ter esperança na diretoria. Então, eu acho que foi uma contratação muito importante pro São Paulo dar continuidade no campeonato. O que... Não, pode falar. Eu queria falar, mas... Pode falar, fica vontade. Não, que eu acho que não vai resolver muito. Eu acho que as coisas têm que ser resolvidas dentro de campo, sabe? A torcida do São Paulo também pediu o Lugano no começo do ano... E Lugano, deu no que deu, entendeu? Mas sendo o Marco Aurélio Cunha um cara vencedor no São Paulo, se não me engano, são 6 títulos, a Rafaela pode. Exatamente. Ver melhor. São. Eu vou confirmar aqui. Bom, sim, ele é muito polêmico acima de tudo. Ele é polêmico. Não, sim, adora. Ele é São Paulino. Ah, não, sim, ele falou assim. Ele hoje, falando sobre esse assunto, ele disse: vamos conversar com todos e ver quem está insatisfeito. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, não estiver com vontade, pode pegar as coisas e ir embora. É que já começou com polêmica. Eu não acho que com ele vai mudar o São Paulo totalmente, assim, não vai. Vai, um time... vai melhorar. Vai melhorar um pouco. É que não acho que dentro de campo isso vai mudar totalmente, sabe? Não vai virar um time que vai ganhar vários jogos. Não sei. Ah, até porque precisa de elenco, né? Precisa contratar. Então, e agora não vai contratar, entendeu? É. É um contrato curto, são 3 meses. Falando nisso, eles comentaram do Dátolo no São Paulo. A produção colocou aqui que as negociações avançaram, mas ele mesmo falou que o jogador tá voltando de lesão agora, já teve seguidas lesões, né? E falta 2 meses e meio para acabar o campeonato, segundo ele. Então, isso pode acabar atrapalhando, porque às vezes até ele se recuperar inteiro, isso leva 1 mês. E para uma contratação de emergência, que é como o São Paulo gosta de falar, não adiantaria nada, né? Porque não. Se ele tá fora de forma, fora de... Mas é muito bom jogador. De ritmo. Não, pro ano que vem, para um planejamento, tudo bem. Ele em forma joga nesse time de São Paulo tranquilamente. Joga. Em forma? É, joga. Tranquilamente. Sem forma também. Sim. Porque o time do São Paulo é bem ruim. Tá não sentindo a falta do Ganso, né? É um jogador com características relativamente parecidas com a do Ganso, um 10 armador. Tá fazendo muita falta no time um jogador desse estilo. Se vier, pode agregar muito ao time. O único que vai poder vir fazer essa função do Ganso é o Jean, né? Que veio da segunda divisão. Vila Nova. Do Vila Nova, isso. E tá, vai pegar uma bucha. A torcida não pode jogar. Grande. Não pode jogar também muita responsabilidade nas costas dele, né? Veio da Série B, é novo. Mas ele é o único que pode tentar. Sim, que tem essas substituir o Ganso. Tem essa característica. Pode não ter a habilidade do Ganso, que é muito acima da média do futebol brasileiro, mas tem essa característica de ser um meia, né? Aquele isso. Que cadencia o jogo, que o São Paulo não tem. Que faz a bola chegar no ataque. E tem as conquistas dele, né? Por mais que sejam modestas, ele é líder de assistência na Série B. Isso. E 8 passes, se não me engano, uma coisa assim. E é a camisa 10 do time. Então. Não é lá essas coisas todas, assim, comparado para um padrão São Paulo. Pode toca ser no um bom presente, né? É uma esperança, né? Pode é uma ser esperança. Uma boa notícia pro torcedor. E, do outro lado, uma má notícia, o Michel Bastos pediu para ser negociado. Tá na hora já? Para alguns, boa notícia. Né? Muitos torcedores estão agradecendo aí, estão agradecendo esse pedido dele. Para os do Inter também. Ele quer ir pro Inter, não? Ele já manifestou ele a vontade ir pro dele. Isso eu não tinha nada visto. Concreto, também não tinha mas... visto. Eu vi uma reportagem, se não me engano, na ESPN, que fala que ele tem vontade de jogar em Porto Alegre. Eu acho ele um jogador muito inconstante. Eu acho ele uma boa habilidade, bate muito bem na bola, mas tem jogos que você olha ele jogando e você fala, meu Deus, esse cara joga muito. Pra mim, depois da dengue dele ano passado, ele não jogou mais. É, depois da dengue, realmente, ele caiu muito de produção, mas como eu tava falando, tem jogos que é um absurdo que ele joga, que você fala, esse cara se encaixa em qualquer time, e tem jogos que, meu... Não serve pra nada. A torcida então, também não tem muita paciência com ele, ele né? Ele entrou muito em conflito com a sim, torcida, né? Depois que ele fez aquele gol e fez o chio pra sim. torcida, depois ele daquilo... Ele já viveu momentos de glória e momentos de sim. ódio com a torcida. É. Jogador polêmico pra mim. E fora que eu acho que o Ricardo Gomes também já não tá muito interessado no trabalho dele. É, ele vira e mexe, tá na reserva. Não, ele não tá jogando mais, ele mal entra. Então, jogo. Mal entra também. É, contra o Palmeiras ele nem foi relacionado, né? Por causa disso, porque ele sim. pediu pra sair de São Paulo. Bom, falamos bastante de São Paulo. Vamos pular o muro, que agora tá um pouquinho maior. Toca o hino do Verdão aí. É, o Palmeiras que tem decisão dificílima no domingo contra o Grêmio. Jogão lá no Rio Grande do Sul. Vinícius, como você acha que vai ser esse jogo? Muito difícil. Pro Palmeiras, muito difícil. Aliás, essa sequência do Palmeiras pode ser uma sequência primordial pro título, né? Grêmio. Flamengo e Corinthians... Lembrando que no sim. primeiro turno o Palmeiras conseguiu os 9 pontos desses 3 clubes. Venceu o Grêmio aqui no Pacaembu, venceu o Flamengo em Brasília e o Corinthians no Allianz Parque. E eu acho que um empate lá no Sul não é mau resultado para o Palmeiras, até porque o Grêmio tem um bom retrospecto em casa. Apesar de ter tomado 4-0 do Coritiba, é um time muito forte em casa, né? Fora de casa que o rendimento da equipe gaúcha cai. E o Palmeiras joga sem Jean e Mina. É isso. Acho o Palmeiras que... Como você estava falando, tem chances... Acho que até tem chance de brigar para o Vitória, apesar do Grêmio ter um bom retrospecto em casa. O Palmeiras é o melhor visitante sim. do Campeonato Brasileiro. Tem mais de 50% de aproveitamento dos pontos, o que é um bom aproveitamento como visitante. Não é à toa que é líder do campeonato. E realmente, como você falou, esses jogos vão ser decisivos para decidir se o Palmeiras realmente vai brigar pelo título, como eu acho que deve brigar. Nos lugares do... Pode falar. Ah, tá bom. Então eu vou falar. Falando desse Palmeiras e Grêmio, né? O Grêmio veio de uma sequência ruim de derrotas, né? Perdeu de 4-0 pro São Curitiba. São 3 jogos sem vencer. Então, acham quatro jogos. O Palmeiras pode se aproveitar muito bem disso, né? Fazer um bom jogo fora de casa. Vai pegar o Grêmio também, se não me engano. Depois eu posso confirmar pra vocês, mas acho que vai ter um desfalque importante. E... Quer falar? Sim, é que eu ia falar sobre desfalques ainda, sobre quem vocês acham que poderia entrar nos lugares dos desfalcados, que são Jean e Mina. Olha, eu colocaria Jailson, Tchê na direita, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé, Gabriel, Moisés e Cleiton Xavier, Gabriel Jesus, Eric e Dudu. Eu concordo. Ia com esse time. Concordo com ele. Colocaria o Tchê na lateral direita e o Dracena na o zaga. O Thiago Martins tá... Não, ele pode jogar também. Pode jogar? Eu prefiro o Dracena. Você prefere o Dracena? É que eu particularmente não gosto muito do Dracena. Eu acho que já foi um bom zagueiro, mas pra mim já foi a época dele. Eu acho que o Thiago Martins passa mais confiança. Putz, acho que confiança é o que ele não passa, mas... não, jogo por Deus. Eu acho que o Dracena tá fazendo um bom campeonato. Pelo Palmeiras, eu acho que ele não atrapalhou, sabe? Eu não consigo gostar do Dracena. É um cara que particularmente, apesar que realmente no Palmeiras ele não tem feito jogos ruins, é um cara que particularmente eu não consigo gostar dele. É, de 2015 assim você não gostava, né? tudo bem. Acontece. Agora gosta menos, né? Mas eu acho que o jogo-chave do Palmeiras é contra o Flamengo, né? No Allianz Parque. É um jogo muito chave. O Flamengo tá numa fase espetacular, né? É, exato. Pra mim o Flamengo é o maior adversário do Palmeiras nesse campeonato, rumo ao título. Então é um jogo decisivo. O Palmeiras não pode perder esse jogo de forma alguma. O Vinícius agora falou do Flamengo. Uma curiosidade, né? Daquela polêmica que teve no primeiro turno entre Palmeiras e Flamengo, que teve a briga de torcidas, que teve também a punição da CBF. O Flamengo ontem descumpriu essa ontem foi contra o Vitória, foi ontem, né? Não, ontem foi contra a Ponte Preta. Foi contra a Ponte Preta. Mas não foi ontem. Foi ontem. Não, anteontem. Anteontem. Quarta-feira. A torcida do Rubro Negro esgotou os 3.500 ingressos para o setor de visitante do jogo e descumpriu a punição que havia sido imposta. E aí parece que a CBF agora vai apurar o caso para poder reforçar essa punição e quem sabe até aumentar. É, contra o Palmeiras eles não vão ter torcida. É, não tem torcida visitante do Flamengo, que sempre comparece. Sem dúvida, torcida quando do Flamengo joga vai em São qualquer Paulo, lugar. É, mas quando joga em São Paulo, sempre comparece, sempre lota. Tanto que o Flamengo vai mandar um jogo no Pacaembu. Vai mandar, eu não lembro contra quem que é, mas vai mandar sim. Desculpa, eu errei aqui, o jogo é sábado agora, 6:30, Flamengo e Vitória. E Vitória, e a torcida já esgotou os ingressos. Ainda mais que no Nordeste o Flamengo tem muita torcida. Se tiver torcida, o STJD e a CBF tem que reavaliar a punição e talvez aumentar, né? Mas enfim, acho que o empate pro Palmeiras não é mau resultado no Sul. Ah, tem que esperar o jogo acontecer, né, Vinícius? Qual a sequência do Palmeiras? Grêmio fora de casa, Flamengo em casa e Corinthians fora de casa. Contra o Corinthians já não ia ter torcida por causa das torcida brigas. Única. E agora não vai ter mesmo por causa do STJD. Se o Palmeiras fizer 7 pontos, eu acho que é difícil perder o título. Também, eu acho bem complicado. Se fizer 7 pontos e 9. Segundo os matemáticos aí, o Palmeiras já tem agora 52%, né, disso. Mas esse negócio de matemática... Pra você que adora matemática aí, ó, o Palmeiras tem 52% de chance de ganhar o título, mas, segundo você, o cheirinho tá logo atrás. Tá, né? O cheirinho tá chegando. Tô sentindo o cheirinho cada vez mais. Você acha que o cheirinho tá forte? Acho que tá... Eu acho tão chato isso, 52%. Não é 100. Eu também não gosto dessa da matemática. Não, eu não gosto de matemática. Quem não pra ganhar tem que ser 100%, 52%. Quem não se lembra do Fluminense, que tinha 99%. Não era nem então, só 99%. O futebol acaba com a matemática. É mesmo, sim, concordo. Futebol é uma caixinha de surpresas. Ou a matemática acaba com o futebol também. O cheirinho de hepta é um negócio idiota. Desculpa o ouvinte, mas eu acho que eu não gosto disso. Ano passado ele deixou chegar. O Dudu falou isso, né? O Dudu falou. É, não sei porque eles estão falando isso e a gente está em primeiro. Ele falou isso e está totalmente certo. Eles estão em primeiro, o Flamengo tem que ganhar e passar eles para sentir algum cheiro de algum título que eles possam ganhar. Senti uma fala meio brava, assim. É, ficou nervoso. Não, é porque nervoso, né? Meus amigos sempre falam desse cheirinho de hepta e eu não gosto desse termo. Não desce. Não. Entendi. Não gosto. E como é que vocês acham que o Cuca pode... É, já falou, né? Eu escalaria assim, não sei vocês. Tietê na direita e... Concordo com o Vini. Mas eu só não concordo com o Edu Dracena, mas de resto a escalação é boa. Mas não sei, eu acho que ele não vai colocar o Tietê na direita. É, também acho que ele vai colocar. Eu acho que para fortes emoções do palmeirense vai Fabiano ou João Pedro. Espero que ele não faça isso. É. Pro palmeirense, claro. Temos que esperar, porque o Cuca é cabeça dura. Vamos falar um pouquinho de polêmica, vamos descer a serra, falar de Santos. Toca o hino. Agora quem dá bola é o Santos. É, o Santos que jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional, cheio de polêmica, complicada expulsão. Cheia de mania. É, já soltando pagode na sexta-feira, né, Vinícius? Ah, rapaz. É, expulsão de Lucas Lima, cartão amarelo para Vitor Ferraz, o cartão do Ricardo Oliveira. Complicado. Arthur, o que você pode falar do jogo de ontem aí, dessa polêmica? Foi um jogo bem polêmico, bem confuso da arbitragem. Na verdade, ele foi. Acabou que ficou marcado porque ele foi muito rigoroso. No primeiro tempo ele até teve critério, mas foi um critério extremamente rigoroso. Para qualquer coisa ele estava dando cartão amarelo e acabou se complicando com isso, e no segundo tempo teve que mudar o critério dele. Com isso, uma coisa que não sei se eu já vi alguma vez, eu não me recordo, mas uma expulsão no primeiro tempo por conta de dois lances de atrasar o jogo. Sim, isso foi, é um negócio que eu nunca vi na foi vida. Foi uma expulsão ridícula. Eu não sei vocês, mas eu achei uma expulsão ridícula. Desnecessária. Do Lucas Lima, totalmente desnecessária. Concordo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele chorou, vocês viram? Chorou. Sim, saiu bem foi, bravo. Foi horrível. Foi uma expulsão nada mas, a ver. Deixa eu perguntar, ele já tinha pedido pra sair do Santos e aí ontem ele foi expulso, tudo bem, injustamente. Totalmente saiu injusto. Chorando. Ele tava com vontade de jogar, é isso? Eu acho que tava com vontade de jogar. É, cara. Pela reação dele foi isso, né? Mas é estranho ele pedir pra ser vendido e aí depois voltar aí, agora com a camisa 10 e ontem dar uma 10 de chorar. Tudo bem que foi totalmente injusto. Enquanto ele tá jogando pelo Santos, eu acho que ele tá, mano, colocando o amor dele pela camisa. Não acho que essa pedir pra ser negociado significa que ele não gosta de jogar pelo Santos. É que ele é novo, tem futuro, joga na seleção, ele quer brilhar na Europa. Exato. E hoje, no programa Bate Bola Bom Dia, da ESPN, o Modesto Roma Júnior estava lá. Olha só o que ele disse, hein? Nossa. E abre aspas. Ele disse que vagabundos e mal intencionados, que é um trio... Deixa eu me achar aqui. É, o trio... Ele tava falando... De vagabundo. É basicamente isso que ele repete. Mas sabe o que eu acho? Isso só... Os dirigentes trio só... de vagabundos, exatamente. Fecha aspas. Os dirigentes só fazem isso quando acontece com os clubes deles. Então, vou dar um exemplo. O Vitório Pífero, presidente do Inter, deu uma entrevista também no Bate-Bola. E ele falou que pra ele a expulsão foi justa. Ele não viu o mesmo jogo, né? Não, nem não viu. Então, ou seja, aí quando acontecer algum erro contra o Internacional, aí vai o presidente do Inter reclamar, não sei o quê. O próprio Santos, quando teve polêmica a favor do time, duvido muito que o presidente do Santos exato, ia ligar, né? Com certeza. Ele falando que foi injusto e não sei o quê. Cada um quer defender o seu lado. Você não vai ver presidente de um time saindo a favor de uma arbitragem que foi... Qual que é o problema? Favorecer exemplo, outro time. O Celso Roth dá uma entrevista e fala assim, não, a expulsão do Lucas Lima foi totalmente errada. Não mudou merecia o jogo, ter sido expulso. Não merecia ter sido expulso. Qual o problema de falar isso? Não mas tem nenhum problema. Não afetou o clube dele, entendeu? Eu concordo com o Modesto. Ele tem o direito de... Reclamar, ficar nervoso, reclamar, porque foi uma e ainda mais ridícula. Porque o time perdeu, né? Talvez se tivesse ganhado ou tivesse acontecido uma coisa parecida, reclamassem. Mas não tanto. É que mas que o Santos já tá jogando mal faz tempo. Então, sim. O que eu ia falar agora é que vários jogadores falaram. O Ricardo Oliveira, o Vitor Ferraz, o Rodrigão. Todos falaram que o juiz errou e que ele tava mal intencionado e xingaram. Mas antes de você reclamar do juiz, tudo bem. Joga pode bola. Influenciar numa partida, joga direito, tenta ganhar o jogo. Por que não joga? Eu concordo. A partida do Santos realmente não foi boa. O gol que fez foi um gol achado. Exato. Que foi um erro do Jefferson, se Jefferson, não me engano. Isso mesmo, Pedro Jefferson. Que ele foi sair jogando. Aquele entregou gol a bola foi no... típico de time que tá lá embaixo na tabela, né? Foi. E por pouco que o Inter não conseguiu quebrar essa seca que tava de vitórias. Mas, bom, voltando ao jogo, foi um gol que caiu no pé do Ricardo Oliveira, ele é matador, conseguiu fazer o gol, mas o jogo em si do Santos realmente não foi bom e isso foi pouco comentado. Se eu não me engano, o Vitor Ferraz comentou numa entrevista que ele deu, ele falou realmente não foi um jogo bom, mas a culpa foi da arbitragem. Então ele falou que o time não jogou bem, mas tirou a culpa deles. E realmente eu concordo com você. Tudo bem, a arbitragem falhou, mas o Santos foi mal. O árbitro não é 100% culpado do resultado. É que eu acho que a expulsão afetou muito, né? Porque o Lucas Lima é o camisa 10, né? É o melhor do time, não tá jogando muito bem, mas joga muita bola o Lucas Lima, então fez muita falta. Mas o Santos já não tá jogando bem faz tempo. Primeiro tempo tava equilibrado, tava um jogo igual. E o Santos achou um gol, como você falou, e o Inter conseguiu a vitória, mas acho que a expulsão dessa vez, acho que afetou muito. Afetou bastante. Acho que afetou bastante. E ruim pro Santos, bom pro Corinthians, né? Já que o Santos vai desfalcado de Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Vitor Ferraz no próximo domingo. Então, vai fazer falta. Muita falta. Nossa! Que sincronia! Sincronia. Eles estão felizes com a sexta-feira. Esse é só o começo. Olha só, Vinícius Henrique, ó. Você vai dar mais fácil que a tabuada do 1, né, Vinícius? Que mentira isso aí. E se chamar de mãe e não responder, Vini? Não, ó. Vamos voltar pro programa, né? Vamos falar do Santos na Vila. Mas são três, voltando ao Santos, são três jogadores cruciais pro time. Muito bons jogadores. Lucas Lima, Ricardo Oliveira... Vitor Ferraz, entre os melhores, sem dúvida, do elenco santista, e vão prejudicar muito pro clássico que acontece no domingo. Falando nisso, como é que o Dorival pode montar o time para domingo, sem as principais peças? É uma ótima pergunta. Não, acho que a mais fácil de se responder é no lugar fiz, do Ricardo né? Oliveira. Ótima pergunta. Ele pode colocar o Léo Cittadini no lugar do Lucas Lima? Provavelmente. Ele já tá jogando, não tá, o Léo Cittadini? Ontem ele de não volante? Ontem ele, não ele entrou no segundo tempo. Não o jogo. Tem o Jean Mota também, né? Tem o Jean Mota jogou ontem. Entrou ontem. Ele Rodrigão, ele vai deve, pode colocar. O Rodrigão, com certeza, ele vai no lugar do Ricardo Oliveira. Tem o Longuini também. Rafael Longuini. Mas o Longuini não tá entrando. Ah, mas deve jogar. Mas ontem ele colocou o Rodrigão. Eu acho que ele vai colocar o Rodrigão. Não, o Rodrigão no lugar do Ricardo Oliveira. Junto com os outros dois. E na frente, no Léo Cittadini. No lugar do Lucas Cittadini, Renato e Thiago Maia. Entendeu? Ah, faz sentido. E aí, Vitor Bueno. É. Entendeu? Sim. Eu acho que ele e na lateral direita. Vini, posso te fazer uma pergunta? Você vai bem no Cartola? Não. Por quê? Porque você escala tão bem os times. Você sabe de umas dicas. Ele vai bem escalando o time quando é óbvio. Agora, quando depende do Cartola, ele não vai muito bem, não. Vai bem, não. Ok. Não, os humilhados são exaltados. Frase típica do nosso amigo Vinícius. Ele sempre fala isso. Mas eu colocaria o Léo Cittadini e o Rodrigão. Não sei vocês. E na lateral direita, não lembro quem é o reserva do Vitor Ferraz. Desculpa, o Daniel Guedes. Não, o Caju? É, o Flavião é o ali. Esquerdo. Não, mas o Caju esquerdo, né? É o Daniel Guedes, o lateral direito. Então ele vai colocar o Daniel Guedes. Nosso querido Flávio Rangel. Ou ele pode colocar o Zeca no outro lado. Ah, mas o Zeca na direita foi uma vergonha nas Olimpíadas. O problema é que eu tava até dó que ele ia pro meio e aí ele não sabia o que fazer com a bola. Sim, exato, ele tá acostumado a cortar pro meio estando na esquerda e cair no pé direito, que é o bom, que quando ele joga pela direita ele corta pra esquerda e se perde, não sabe o que fazer. Eu não entendi nada que ele falou agora, mas tudo bem, juro por Deus. Eu acompanhei, Arthur. Eu também. Eu ouvi isso também. Bom, mas enfim, se ele coloca o Zeca na direita, o reserva do Zeca na esquerda... É o Caju. Nossa, o Caju... Caju, da base. Olha a cara do Flavião. Eu não gosto do Caju, não, Flavião. Flavião também não gosta. Eu mas não gosto quem do Caju, é melhor, não. Caju ou Daniel Guedes pra jogar? Acho que o Daniel Guedes é menos... Acho que o Daniel Guedes é melhor. Melhor. Você falou do Daniel Príncipe, ó. Ele Daniel jogou, joga tão pouco. O Daniel Guedes ataca melhor. O Caju, defensivamente, é péssimo. Quem acha o jogo contra o Coritiba... ele se perde, né? Ele tava perdendo todas as bolas. Contra, se não fosse o Vanderlei, o Santos poderia perder é demais. Bom engraçado, quando o Caju, surgiu, eu não ele gosto surgiu do, bem. Do Vanderlei, porque ele rebate muito a bola. Mas ele tá numa fase espetacular. Não, ele pode até estar numa fase muito boa, mas o que me irrita é que sempre que alguém chuta de longe, ele devolve a bola no meio isso da é, área. Isso é verdade. Mas ele fez uma defesa ontem no chute do William, embaixo. Nossa, ele fez várias defesas. Tá no escanteio no gol do Internacional, que o Valdívia cabeceou, ele espalma, foi um gol. Mas depois ele não sair pra pegar a bola, tá de sacanagem. Ah, mas a zaga né? também eu falo. E o lance, nossa, né? o lance que gerou... O Serras foi de peito na bola, sem ninguém. O lance que gerou o escanteio também então, foi essa uma... essa bola do William. Sim, é, foi... Que o Nico Lopes foi cruza. O cruzamento, aí ele defendeu, teve no escanteio teve a cabeceada do Valdívia, que ele defendeu, e aí saiu o gol. Então foram exato. Duas defesas muito boas antes do gol. Se ele tivesse uma defesa um pouco melhor, né? Acho que agora acabou, sinceramente, acho que agora o Santos não luta mais por título, são 10 pontos. Ah, não, acho já muito tá muito difícil muito buscar. E o Dorival falou que não vai abrir mão do brasileiro de novo pela Copa do Brasil, porque vocês lembram o ano passado? É. Que abriu mão pra poder conseguir se lembra vencer bem. Assim, contra o Palmeiras, garantir a vaga na Libertadores e aí nenhum nem certo. Outro. Sobrou então... aquela vaguinha pro São Paulo, né? Jogar sobrou e foi longe, né? Sim. Fez mais do que a gente achou que ia conseguir. O que todos aqui acharam que ia conseguir. E Santos e Grêmio se distanciaram, né, nessa rodada. Não, eu acho que esses dois já não conseguem mais. É, só pro G4. Acho pra que vocês, o G4 é de quem? Eu acho que o Corinthians sai. Ah, não. É G4, a última. Não sei, as, acho tem que três sai. Vagas, que pra mim já estão garantidas. É, Atlético, Galo, Flamengo e Atlético. Palmeiras. Não sei, Arthur, eu acho que o Flamengo sai. Acho que o Corinthians sai. Eu acho que Palmeiras... Flamengo e Palmeiras. Aí sobra a última vaga. Isso, Corinthians, Grêmio, concordo. Santos, Fluminense, Fluminense por tá fora. Chegando, tá com 34. Ponte a Ponte tá também bem. Tá bem, tá em sétimo com 34 pontos. É que a Ponte não dura, né? Mas tá ali, a gente tem que falar então, dela. Mas a Ponte... Mas quem que dura? Isso que é a grande questão. Exato, é verdade, mas é que a Ponte isso. dura menos porque é teoricamente menor. É, né? Menor. É, mas eu não sei porque... Quem que tá lá na briga? Vamos ver. Tem Corinthians, tem Santos, tem Grêmio, tem Ponte, tem Fluminense... Pra mim, Santos, Corinthians ou Grêmio. Mas eu acho que o Corinthians não... Eu acho que desses três, o Corinthians é o mais fraco. Ele falando de elenco. Eu sim, acho, eu também concordo. O Santos mais forte. E agora... Tem essa questão pro Corinthians que abriu 4 pontos. Então, e é um jogo decisivo na Vila agora. Pode, é um ser, jogo pode ser uma boa chance pro Corinthians. Se abrir, o Corinthians ganha esse jogo, abre. Que não é nada de. Não é nada demais, porque o Santos joga sem 3. Sim, alguém então sabe consegue a sequência empate. Do Corinthians? Santos. Não me lembro. Vou depois confirmar aqui. Pera. Santos e Palmeiras. Santos e Coritiba fora. Se não depois me engano. Palmeiras. Depois Palmeiras. É isso. Se eu não me engano. Santos, Coritiba e Palmeiras. Vou complicado, aqui. Hein? Produção vai. Coritiba fora é difícil. Já tirou pontos de muita. Ai, do Palmeiras, próprio Santos. Grêmio. Santos. Exato. Só o Flamengo ganhou lá. Vila Belmiro contra o Santos. Cheirinho de Évita. Só o Flamengo ganhou lá. Vinícius, eu vou fechar seu microfone. Dos primeiros colocados, só o Flamengo ganhou lá. Só o Flamengo. Palmeiras ia ganhar, mas a Mancha Verde fez a. Ah, é verdade. O sinalizador no prazo. A torcida ficou bem brava. É isso mesmo. Viu? Coritiba. Coritiba e depois Palmeiras. É uma sequência difícil também. Mas se o Corinthians quer algo também, tem que ganhar os jogos. Sim. Não, isso é com e o Santos. Certeza. E ainda, depois, completando só um segundo, depois do Palmeiras pega o Fluminense, que é outro que tá perto lá na briga da Libertadores. Vamos ver os jogos do Santos. Depois do jogo aqui. Contra o Corinthians, que já é um jogo muito difícil. Botafogo e Santos, é isso? Não. É, isso. Botafogo fora de casa, no estádio Luso Brasileiro. E depois o Santos pega o Santa Cruz em casa. Não, é mais dá fácil. Pra ganhar os dois jogos. Do Corinthians. O Botafogo tá numa fase boa. É, então. Botafogo tá bem. Camilo tá bem. Grêmio tá perdeu bem, lá. Neilton. Palmeiras perdeu lá. Neilton. Flamengo empatou lá. Não subestime. Cheirinho de Vinícius, ó. Mas, é a última, ó, é a última tá vez pedindo, que eu tô avisando. O Santos vence do Santa Cruz. É uma sequência. Pega o Corinthians, que é muito difícil. Lembrando de 2009. Não, 2009 foi outro ano, esse ano é 2016. Vamos atualizar. Você quer mudar, aqui. Né? Faz não. tempo já, 2009. Faz bastante tempo. Foi, o gol do título foi do Ronaldo Angelim. Nossa, eu lembro desse gol, cruzamento. Na verdade, foi o gol do Petkovic olímpico, né? Quem se lembra, no Palestra Itália. Torcida palmeirense não gosta desse gol. Bom, falamos bastante dos quatro grandes, né? Vamos aproveitar para fazer um rápido intervalo aqui, que o Vinícius disse que ia dançar que nem o IR Minas, zagueiro do Palmeiras. E a gente vai dar uma pausa para ver isso. Você vai lá tomar sua água, vai no banheiro. A gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Just go ahead now. fazer aí, meu arredondo. Ele falou. E estamos de volta, e Vinícius não dançou, mas primeiro falou como... Primeiro eu chego de épita, mas você só faz isso daí. Não, mas essa... você não dançou, mas falou como vai ser sua sexta-feira, né, Vinícius? Então, esperamos que cumpra com os seus objetivos. Vamos viajar um pouquinho, vamos lá pra Europa. Pega o avião aí, Arthur. Essa foi a pior imitação de avião que eu... Esse avião tá meio fraco, não chegou nem no Rio de Janeiro. Esse avião tá motorista, aviãozinho, né? De papel. Não, tá, é avião de papel esse aí. Bom, chegamos e amanhã... Não, hoje já teve jogo, né? Segundo o Juan. Isso. Tivemos jogos no campeonato alemão e no campeonato francês. Hoje o Bayern de Munique ganhou fora de casa do Schalke 04 com gol de Lewandowski e Kimmich, uma promessa aí. Kimmich, tá surgindo bem. Saúde. É o corretor aqui, o Vinícius. Não, desculpa, Juan. Não, tudo bem. 2-0? 2-0. E também tivemos Paris Saint-Germain e Saint-Étienne, que empataram 1-1. O Lucas fez o gol, foi o destaque do Paris Saint-Germain. É, o Paris Saint-Germain sem o Ibra aí vai deixar o campeonato francês um pouco mais equilibrado. Vocês acham que o Cavani consegue substituir? Não. Ninguém Cavani pra mim é ruim. Né? O Paris Saint-Germain tá até pensando em negociar ele já. O Cavani? Isso. Eu não gosto dele. Cavani e o Higuaín, eu acho dois... Eu não sei quem é o doente que contratou ele por 90 milhões. Não, é sério. Ah, mas ele fez muito gol. O Henrique Ceifador fez 15 no Brasileirão. Ah, mas é brasileirão, né? Não é um cara que me agrada muito, mas ele fez muito gol. Ah, ele é caneludo. Mas você pagaria 90 milhões de euros no Higuaín? O Higuaín foi o artilheiro do campeonato, né? Certo. Mas nem 15 milhões eu pagava nele. Não, calma lá. Não gosto dele. Pra ser o jogador mais caro da história da Argentina. Nossa, ele é mais que o Messi. Não, é que o Messi só jogou em um time, né, Vinícius? Não, tudo bem, mas... Messi nunca foi negociado. Ele acabou com a carreira do Messi. Mentira, não acabou com a carreira do Messi. Mas ele foi primordial pro Messi não ganhar as duas Copa Américas. Já parou pra pensar nisso? E a Copa do Mundo também. E a Copa do Mundo. O cara é um gênio. Ou seja, o Messi podia ser um dos maiores da história. Em forma de... Ele já é um dos maiores da história. Você ama o Messi, né? Ah, cara, eu gosto do futebol dele bastante, ama, né? Você ama ele. É o melhor jogador que eu já vi na minha vida, sem dúvida nenhuma. Sim, Cristiano melhor Ronaldo Iniesta? Também. Melhor que Iniesta. Mas ele não é Cristiano maior Ronaldo que Iniesta. Cristiano Ronaldo também. Mas... Não, entendeu? É o quê? Ele é melhor que o Iniesta, mas não é maior que o Iniesta. Entendeu? Não. É, literalmente. Vini, vamos falar do jogo amanhã. Aquele jogo que vai ser bom, hein? Campeonato inglês. Você vai assistir... Não sei, depende de como vai ser essa noite. Que horas vai ser? É 8:30 já. Ah, então eu vou assistir Arthur tranquilamente, que eu vou acordar 6 horas pra ver Globo Rural. Pra quem não sabe, a gente vai fazer uma aposta. O Gui gosta do... Não, calma. Vamos falar o jogo, né? Ah, então fala. Manchester United contra Manchester City. Duelo de Pep Guardiola versus Mourinho. Primeira vez. Vini, vamos apostar então. Vamos apostar. O que você quer apostar? Eu aposto R$5 que o United vai ganhar. Ainda bem que nessa aposta a gente não... É pouquinho, né? R$5 tá bom. Não, é porque eu não gosto de maltratar as pessoas. O Guilherme gosta muito do estilo do Pep Guardiola. Eu adoro o estilo do Mourinho. Só que não, né? O contrário. Eu não gosto nem um pouco do Pep Guardiola e ele também não gosta do... Eu não gosto do Mourinho como pessoa, mas como treinador eu acho ele bom. Você e mais 44, Como treinador, né? Eu acho muito bom. É, agora muito o Pepe eu não treinador. Gosto dele, não. Só gosto do jeito que ele se veste nos jogos. Nossa, sensacional. É porque a esposa dele que veste ele, sabia? Ah, é? É o Lili Estiloso. A esposa dele é estilista. Ah, então aí, por isso que ele chega bem arrumado nas partidas. A Cristina. Mas vamos falar do jogo, né? O que vocês acham que pode ser esse duelo de amanhã aí? Olha, eu vou apostei com o Guilherme, mas eu acho que o Manchester United ganha. Ainda bem que você apostou, então. É, porque eu sou burro. O Agüero não vai jogar amanhã. Acho que é uma falta... faz muita falta pro Manchester City, deve jogar o Renato. É, então, e o fator tem o fator casa, eu acho o United mais forte que o Manchester City, não sei vocês. Então eu acho que o United consegue. O United aposta vencer. Mais em jogadores consagrados, enquanto o City tá mas tá mudando um pouco, mais né? Em sem Martial, você tem o Rashford, o United de uns anos pra cá é só jogador mais novo. Blind, Rojo. Contratou agora o Ibrahimovic e o Pogba, né? Que são dois... Ah, não, mas aí é nome consagrado então, mesmo. Então, é isso que o Juan falou. Mas o... Enfim, o Manchester City contratou alguns novos jogadores, né? Tem o Stones, zagueiro que começou bem. Um dos zagueiros mais caros do... Contratou o Nolito. Contratou o Nolito, que Nolito. Eu não gosto dele, mas ele tá jogando muito bem. Sim. O Nolito. Eu gosto do Nolito. Você gosta do Nolito? O Sterling tá jogando bem. O Sterling tá jogando bem. Acho que o Nolito pode ser uma peça fundamental amanhã. O Sterling e o Nolito pra vencer o jogo contra o United. Mas eu acho que o United vence, não sei vocês. É, eu acho que o United é favorito também. Fez ótimas contratações agora nessa última janela. Vem com time forte e o Mourinho ajeitou o time, né? Começou bem. Ele é muito bom treinador. Ele é bom treinador. Ele é muito bom treinador, pode falar. Ibrahimovic já assumiu a responsabilidade, né? Mas ele tem que fazer rodadas, isso, né? Tiveram três rodadas? Três, amanhã é a quarta. Ele já fez três gols, não foi, o Ibrahimovic? Ou fez dois? Dois, então. Ele vai ser o diferencial desse jogo, na minha opinião. É o diferencial do time, porque o Rooney, coitado, precisa de alguém pra jogar com ele. Ele só foi bem assim depois que... Enquanto o Cristiano Ronaldo jogava com ele. Depois... Falando isso, o Ibrahimovic falou que o Rooney é o parceiro de ataque perfeito pra ele. É, não vai falar o também Rooney. Também acho, péssimo, imagina eu jogando com o Rooney. Não, o Rooney não, se bem que o Ibrahimovic falou isso. Então, imagina você jogando com o Rooney. Só que a diferença é que o Rooney manda no Manchester, né? No Manchester. Hein, Vini, entendeu? Imagina o Rooney jogando com o Juan. Que dupla. Que nossa Jesus, senhora, isso imagina essa dupla ia na ser Night, uma hein? Ai, ai, ai. Não, aí já é outra história. Desmaiando. Vários. Bom, vamos voltar pro jogo. Empolgou. Eu quero dar o meu palpite, né? Gente. Então dá, pode falar, palpite. Pode falar. Não, demais, depois né? Tem palpite do Campeonato Brasileiro, vamos né? falar, né? Que eu gosto esqueci. Muito do Manchester City, eu sou apaixonada pelo City, mas modinha. Eu... Modinha. Não, não é modinha. É. Cara, eu sou modinha, tá? Eu assumo. Eu torço pro Guardiola, só isso. Eu sou modinha. Não, eu não torço pro Guardiola, não. Não tenho nada a favor nem contra, mas o Manchester City eu gosto muito, mas eu acho que o United vai vencer. O símbolo é bonito, né? Só pra lembrar. Eles mudaram, novo, você viu? Ficou horroroso, ficou péssimo. Eu não gostei também, não. Fala aí, Arthur, seu palpite. Eu acho 3-1 pro United. Ah, tinha que dar números? Ah, pode dar. Eu prefiro não dar números. Então, vamos. Eu só digo só que o United vai ganhar. Só brasileiro de número. É. E só pra lembrar que amanhã estreia o goleiro Cláudio Bravo, no lugar do Cavaleiro. Né? Verdade. E ele entrando em campo, ele vai ser o primeiro goleiro chileno a jogar na história da Premier League. Fala aí, seu goleiro, palpite, exatamente. E falando nisso, vocês viram um vídeo que o Ibrahimovic fez? Pra zoar o goleiro Bravo, deu um kit de treino pra ele e mandou um recadinho. Mandou um recadinho pra ele. O jogo vai ser quente. É, vai mesmo. Vini, Manchester United 1, Manchester City 2. Tá bom. Juan. Cara, eu acho que o Manchester City vai surpreender o Manchester United, mas também vou ficar com a Rafa, não vou dar números. Obrigada, eu vou dar números, vai ser 4-1 pro United. Nossa! Você tá achando que o Mourinho é um Guardiola faz 5-0? Eu não tô nem aí. Barça Real. Eu vou falar 4-1. Então vamos para os palpites dessa rodada aí do Brasileirão. Rapidinho, ó. Vitória contra o Flamengo lá em Vitória. Flamengo ganha de 1-0. Vinícius. Vitória. Tá gripado? Tá gripado, Vitor? Vitória 1, Flamengo 0. Arthur. 1-1. 2-1, Flamengo. Eu acho que o Vitória vai levar. Mentira. Tô falando que o pessoal vai tá com cheio de épita. Vai ser 1-1 o jogo. São Paulo e Figueirense, domingo, 11 horas da manhã no Morumbi. Rua. Olha, o São Paulo aí tem que se reabilitar, então acho que vai ser 2-0 pro São Paulo. Vinícius. São Paulo 1, Figueirense 1. Arthur. 0-0, chato. Olha, São Paulo se complica, hein? Se 1 acontecer a 1. Isso. 1-1, sofrido. Nossa, 0-0 no domingão. Porque cedo e 1-1 também é complicado, hein? Tá, mas não espere mais, não. Acho não, que acho que não. Chapecoense e Curitiba em Chapecó, na Arena Condá. Rua. Coxa 1-0. Esse jogo eu não perco por nada. Chapecoense. É domingo 11 horas, você vai estar... Eu vou fazer esse jogo. Ah, então você vai estar trabalhando. Então, Chapecoense, então vai ser muito legal. Chapecoense 4, Coritiba 3. Nossa Meu senhora. Deus do céu. Ele quer ver gol. Quer narrar gol. Arthur, fala. 3-0, Chapecoense. Olha só, Arthur. Chape Terror colocando medo, hein? Rafa. 3-1, Chapecoense. Agora, no coxa? Pra mim, mesmo? Eu acho que vai ser 0-0. Ah, só não. Pro Vini não ver nada no jogo. Eu mato os caras. Clássico paulista. Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Rua. Jogo bom. 1-1. Vinícius. Vou com o Juan. 1-1. Jogo bom. Arthur. 3 vezes 1-1. Rafa. 2-1, Santos. Eu vou de 1-1 também. Todo mundo vai de empate. Tá pegado. Cruzeiro fase, e Botafogo, né? 4 horas no Mineirão. Rua. Cruzeiro 2, Botafogo 1. Vini. Cruzeiro 2, Botafogo 0. Arthur. Cruzeiro 3, Botafogo 1. Cruzeiro 2, Botafogo 1. Cruzeiro que vem numa crescente no Campeonato Brasileiro. Vou com a Rafa. Nos últimos 6 jogos não perdeu. Vamos. São 4 vitórias e 2 empates. 2-1 pro Cruzeiro. Diferencial aí. Jogando bem, jogando bem. 6 gols e 7 assistências. E o Ávila, 11 jogos, 9 gols. Tá mal. Jogando muito. Bom, vou de 2-1 que nem a Rafa. Agora, Atlético Paranaense e Inter na Arena da Baixada. Domingo, 4 horas. Juan. Eu acho que o Atlético vai ganhar por 1-0. Vou Vini. Com o Juan. Eu vou. Também vai ganhar, mas 2-0. Eu vou Rafa. De empate 1-1. Eu vou de vitória do Inter, 1-0. Oh. É, o Inter vai voltar a ganhar. Reabilitou. Vai Celso Roth. Esporte Santa Clássico no Destino. Alô! Fala aí, Juan. Na casa do esporte, tá? Eu só pra lembrar. Eu acho que vai dar Expo 2. Expo 2. Santa 1. Vini. 1-0, esporte. 1-0, esporte. 1-0, esporte. Vou de Juanzinho dessa vez. 2-1 pro esporte. É, Grêmio e Palmeiras, domingo, 6:30 da noite. Arena do Grêmio, Juan. Fala aí, esse jogo vai ser bom. Jogaço, acho que o Palmeiras vai ganhar por 1-0 fora de casa. Vini. Grêmio 2, Palmeiras 1. Arthur. Ao contrário, Verdão 2-1. Rafa. 2-2. Também vou de 2-2. Quero ver o jogo bom. Agora o jogo mais emocionante da rodada. Nossa. Ponte Preta e América. Juan. Eu acho que a Ponte vai ganhar com facilidade um 3-0. Acho que a Ponte vai ganhar com facilidade, 1-0. Arthur. Eu acho que vou mais além ainda do Rua, 4-0. Nossa, o pessoal tá otimista. É. Rafa. Então eu sou equilíbrio, 2-0. Eu acho que vai ser 2-0 também. Tá equilibrado. Okay. Fluminense e Atlético Mineiro pra fechar melhor a rodada na segunda-feira. Você acha? Domingo, ó. Um doce. Eu acho Santos escolhido. Ei, segunda-feira, 8 horas da noite, Fluminense e Clube Atlético Mineiro. É o que a gente tava falando agora aqui. Lá no Rio. Ele acha que é o melhor jogo, eu acho que vai ser Santos e Corinthians. Eu acho que é Santos e Corinthians. Juan, dê seu palpite. Grêmio e Palmeiras também vai ser muito bom. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar fora de casa, 2-1. Vini. 0-0, a menos que alguém faça um gol. Parece Ronaldo. Eu vou... Você não vai fazer mais programa, tá? Eu vou fechar seu microfone. Não, brincadeira, 1-1. Falando sério, 1-1. Arthur. 2-1 pro Galo. Rafa. 2-1 pro Galo. Eu vou de 2-2 também. Fechamos aqui os palpites. Vou dar o resultado da NFL que teve jogo ontem, né? Ô Flavião, solta a vinheta aí. Nossa, tava espiando. É, reedição do Super Bowl ontem. Carolina Panthers contra Denver Broncos lá em Colorado, ó. Colorado, na casa do Broncos. Que jogo. Foi um jogão. 21-20 pro Broncos. Vinícius adorou o jogo de ontem. De virada. Eu adoro, né, NFL. Eu pensei que não ia dar pro Panthers. Pro Panthers não. Pro Broncos, que estava jogando mal no começo. Mas o quarterback entrou bem. Tudo bem que ele lançou duas interceptações no jogo. Mas ele fez o possível e conseguiu levar o time pra vitória. No último lance do jogo, o chutador do time do Panthers. Não me lembro o nome dele aqui, deixa eu pesquisar. Bruno César. Não é o Bruno César. É o field, ele chutou no último lance um field goal de 50 jardas. Ele tava um pouco, quase no meio de campo, que absurda seria absurda a força desse no futebol e ele acertou normal. E o nome dele é Graham Gano e ele errou. Ah, aí ele perdeu. Não, normalmente eles Suspense. Acertam. Só que como lá o ar é rarefeito, porque a altitude é alta, 1.600 metros. A bola acabou indo pro lado. Aí ele acabou errando. Mas na é verdade. Difícil acertar, então. Não foi assim. Na verdade, no lance, no momento que ele ia chutar, o time adversário pediu tempo. E ele continuou a jogada e chutou. E ele fez o gol. E aí, na segunda tentativa dele, na hora que tava valendo, ele errou. Polêmico. Ele quis ser mala na hora de brincar lá, e na hora que tava valendo, errou. E aí acabou dando a vitória pro Broncos. Gênio. Genial. Talvez se desconcentrou. Não, se desconcentrou, viu que tava fácil e aí acabou chutando a bola pro lado. Mas foi um jogo emocionante, eu assisti. Tenho certeza que o Vinícius também viu. Nossa, não perdi. Cara, eu tentei assistir NFL, mas eu não gosto, não dá não. Não, respeito, se não gosta, gosto, tudo bem. Eu o tava jogo para toda hora, é muito estranho. Eu não gosto. Não. De casa, tem muita gente gosta, é né? Só é aprender claro, um pouco. Eu respeito. Eu gosto. Tentei, mas com, não gosto. Com o tempo você aprende, é só... Você tem que assistir pra gostar. Eu também não gostava e comecei a assistir e aprendi a gostar. Bom, falar um pouco de Paralimpíadas, né? Que ganhamos medalha aí. Arthur, pode falar um pouquinho mais pra gente? Como é que tá aí a situação do Brasil? O Brasil tá muito bem no quadro de medalhas. Começou esses dois primeiros dias de maneira sensacional. Já são 9 medalhas nesse momento. São 3 medalhas, 9 medalhas. 3 medalhas de ouro, 5 de prata e 1 de bronze. Qual a colocação do Brasil? Tá em quinto colocado. Quinto lugar. No quadro de medalhas. É que a China também tá de sacanagem. Olha, né? A China já tem 14 de ouro. Como 33 isso? Medalhas. Não, mas 14 de ouro. Sim, é como, muita coisa. Em dois dias. Isso? Como pode isso? 33 medalhas em 2 dias. Faz seu TCC, Vini. Não. Sobre isso. Não sei o que falar. Trabalho não, dos pesquisa científica. O TCC dele é sobre o cheirinho de Apple. O trabalho dos caras... O trabalho dos caras são muito bons. O trabalho dos caras é muito abusivo. É muito bom. Eu já vi vídeos do... Mas vídeo no Facebook também, você não sabe o que é verdade, né? Mas mesmo assim, é uma disciplina. E hoje o dia foi bom, né? Manda aí. Pro Brasil, ontem o meu destaque foi do dia de ontem, né? O Daniel Dias, que ganhou a medalha de ouro, quem viu a prova, não tem o que falar muito sobre ela, né? Impressionante como ele chegou na frente, ganhou fácil. Acho que se o Vinícius pulasse lá na piscina e segurasse ele ganhava do mesmo jeito. Foram 7 segundos de diferença. É muito tempo. Por aí. Por uma prova de 200 não metros. Não vou ficar contando, senão vai demorar. Vai acabar o programa e o nadador ainda não vai ter chegado. Foram 7 segundos. Para uma prova de 200 metros é muita coisa. E também, hoje, o futebol de 7 estreou. Futebol para quem tem paralisia cerebral. Futebol de cego. O futebol de 7 jogou ontem e ganhou da Grã-Bretanha de 2-1. É isso mesmo. 3-1. 3-1. E hoje foi Brasil e Marrocos no futebol para cegos. De 5, isso, tá certo. Que ganhou também 3-1. Teve o vôlei sentado que ganhou também, 3-0, ganhou dos Estados Unidos. Boa. E tivemos duas medalhas agora há pouco no atletismo. Fábio da Silva Borgunhon. É difícil um pouco falar, ganhou nos 100 metros, ganhou a medalha de prata. A Verônica Hipólito também nos 100 metros, feminino, ganhou a medalha de prata. Essa que foi a quarta medalha do Brasil no atletismo nessa Paralimpíada. Então tá muito bem, tá correspondendo às expectativas que tinha no começo. Vamos ver se consegue manter esse ritmo, né? E no tênis a gente ganhou também, o Daniel Rodrigues conseguiu se classificar e vai desafiar agora o bicampeão paralímpico dessa modalidade, né? Legal, Brasil indo longe. Tomara que continue assim. A meta era ficar entre os 5 melhores, né? Então tá conseguindo por enquanto. Tá em 5º, legal. Legal que continue assim. Esses caras são heróis pra mim. É exemplo de Sem superação. Dúvida. Sim, é muito, muito legal ver eles nadando. É impressionante. Pessoas que, assim, com tantas deficiências que eles têm. Vocês viram o jogador de tênis de mesa? Ele não tinha braço, ele jogou com a boca. Sim, tem jogador de tênis de mesa que joga com o pé também. Não, ele ganha da gente. Ele ganha da gente. Sim, ele ganha da gente. Tem jogador de tênis de mesa que joga com o pé, não tem nenhum dos dois braços, ele joga com os pés também. Então é realmente muito bonito de se ver. Imagina. Quem tiver tempo pra assistir, vale a pena, eu recomendo muito. Ainda imagina o treinamento dos caras. Sim, deve ser. Pra treinar isso. O cara com a raquete na boca. Sim. E é muito muita legal força de vontade, né? Muita. Tem muita gente que essa questão da força de vontade, tem muitos atletas que sofreram algum acidente ao longo da vida e conseguiram se superar com isso, perderam algum braço, alguma perna, alguma coisa e conseguiram se superar treinando, não baixaram a cabeça e chegaram a ser nível de atleta paralímpico, que é muito legal. E você imagina, você sofreu um acidente, perder um membro do seu corpo. É muito impactante. Você poderia totalmente... contra oposto. Isso, se Exato. Revoltar, sei lá, querer fazer alguma besteira e o cara se dedicar ao esporte que é tão difícil. É aquela frase, né? Os humilhados. Serão... Fala, exaltados, né? Não tem nem o que falar, essa frase aí. Bom, meu aviso para os ouvintes é que se você não acompanha as Paralimpíadas, eu peço que pare um pouco o que você está fazendo e acompanhe. Esses caras são sensacionais. Muito legal mesmo. Eles merecem um pouco de atenção, ainda que as grandes emissoras não transmitam, né? Só passam as notícias e alguns eventos. O Sport TV procura. Transmite, né? Sport TV 2. É que às vezes não... Então, Sport TV 2, não tem mais 16 canais, já tem sim. Aquele... A abertura não passou não, na Globo. Aberto. Então, pega um pouco do seu tempo, liga aí na internet, procura saber um pouco da vida desses atletas que é sensacional. E... Não, fala. São um adendo que eu tava vendo uma entrevista dos apresentadores que... Estavam recebendo justamente muitas críticas, porque a Globo não tava transmitindo as Paralimpíadas e também a Sport TV não estava tendo tantos canais. Disseram que a emissora oficial não liberou tantos sinais como nas Olimpíadas. Por isso também isso pode ser um fato que não esteja... Complicado, né? Então pior ainda, né? Pior porque ainda. Sim, não é um preconceito só da Globo, né? Como não, é as pessoas mundo. Pensam. Mas além de tudo, quem quer correr atrás, né? Se quisessem, eu acho que eles conseguiriam transmitir da mesma maneira que transmitiram porque nas Olimpíadas. É contratual, eles não liberam sinal. Então não tem como transmitir, senão porque não há sinal. Não tem como captar as imagens. Entendi. Mudando um pouquinho de assunto, quer dar notícia aí do US Open? Agora há pouco teve semifinal do US Open, a primeira semifinal. Novak Djokovic ganhou, dessa vez ele jogou, né? Ele que ganhou alguns jogos por desistência dos seus adversários, ganhou do francês. Gael Monfils, 3-1, parciais de 6-3, 6-2, 3-6 e 6-2. Se classificou para a final, número 1 do mundo, isolado, né? E agora espera o vencedor da outra semifinal. É, e o US Open é que termina esse final de semana, né? Domingão, a final do Domingão, masculino. A final. O Arthur vai assistir para contar para a gente na segunda-feira. Arthur vai assistir Santos e Corinthians. Não, mas a final é de manhã, né? Final do... Assisto futebol, assisto tênis, assisto Paralimpíada. De manhã o Arthur vai assistir o São Paulo. Com certeza. Enfim, né? O Verdão também. Enfim, você reatando aqui, pare um pouquinho o seu tempo e se você não for sair hoje, acompanhe as Paralimpíadas, que é bem bonito. Então, fechando o programa, né? Hoje é sexta-feira, né, Vinícius? Sextou. Feliz! Sextou! Canta aí, pô. Tá feliz com a sexta-feira? Ah, toda sexta-feira é sempre uma grande felicidade, né? Veio um sorrisão aqui na então, rua agora. Sexta-feira é dia, né? Então pode dar seu boa noite. Boa noite, Rua. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Opa. Errou. Já tava tendo aquela ansiedade, né? E boa noite, galera. Vamos aí. Vamos. Boa noite, Vinícius. Tchau, tchau. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até mais. Boa noite, Arthur. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Flavião. E apreciem esse final de semana com moderação. Com até certeza. Rimou. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Bom rolê pra vocês. Opa. E até a próxima. Ninguém. Pra vocês que estão nos ouvindo. Isso, hoje é sexta-feira, final. Então, uma boa noite pra todos. Obrigado, bancada. Obrigado, Flávio Rangel, na sonoplastia. Obrigado, ouvinte. Aproveite seu final de semana com cuidado, né? Mas... decreto tá liberado. Boa noite. Até mais. Rádio Mackenzie.